Machine. Zero. Agora o bagulho vai endoidar. Agora o bagulho vai endoidar. Agora o bagulho vai endoidar. Bota na pressão. A última trombeta. Bota na pressão, meu. Que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar.